Santo, Santo é o Senhor. Deus de Israel está em nosso meio. Aleluia. Adore ao Senhor. Quiser adorar a Deus, Santo, Santo, Santo.